Eu não posso. Eu não posso desistir e cair. A chuva forte cai sem parar e a todos fez correr, mas tudo bem, posso entender. Não estou zangado, mas eu não posso. Soon.